na maldade pode vir sem medo. Mesmo com mistérios eu descubro teu segredo. E não adianta tentar enganar o que tá guardado em mim. Faz esse teu game, mas não faz assim. Não complica o começo porque eu sei do fim. E não adianta tentar enganar, porque eu sinto tanto tua falta. Teu orgulho que me mata. Eu quero que você pense pra melhorar tudo entre a gente. Eu sinto tanto tua falta. O teu orgulho que me mata. Eu quero que você pense pra melhorar tudo entre a gente. Me diz o que faço se o tempo não passou. Tanta coisa mudou. Me diz o que faço se o tempo não passou. Tanta coisa mudou, então vem sem medo. Chega na maldade, pode vir sem medo. Mesmo com mistérios eu descubro teu segredo. E não adianta tentar enganar o que tá guardado em mim. Faz esse teu game, mas não faz assim. Não complica o começo que eu conheço o fim. E não adianta tentar enganar, porque eu sinto tanto tua falta. Tenho orgulho que me mata. Eu quero que você pense pra melhorar tudo entre a gente. Eu sinto tanto tua falta. Tenho orgulho que me mata. Eu quero que você pense pra melhorar tudo entre a gente. Me diz o que faço